219, está autorizado a alinhar e manter. Lima tem, com 29. 3628, solo ao 03, liga à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 3628. Torre, boa tarde, está 3190. É, passa, agora está 2 milhas de Simbra, baixou e travou. 3190, continua a aproximação, guarde pista livre. Vai continuar, vou guardar a pista livre, 3190. 563, controle 120, decimal 80. 380 aprovado para Galeão, até o 10 na ESMAP, até ESMAP, decola da 10, da EL, letra Bridge 5563, 120, controle, vai chamar quando pronto no 2. Tá 3145, cotejamento correto, chame pronto. Agora. Controlador, boa tarde, tá 3628 livrando. Boa tarde, são 3628. Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, vai manter antes da Juliette, 3628. Passarei do 2263, comprando a final de LS, tráfego à sua frente, 2320. Chame Torre 118, décimo meio. 18,6, até mais, passarei do 2263. No 0, livre pouso não no 0, vento no 20 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso na 10, tá 3190. 35219, decolada 04, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. No 7, decolada pista no 0, perfil de saída arbora elefa com curva direita, transponder 5544, controle 120, decimal 80. Autorizado 360 para o Zulu no 7, decolada 10, arbor, elefa, a saída 5544, transponde 20, decimal 8, boa 925. Boa 925, cotejamento correto, chame pronto. 925. Paulo, gol Fiocchi com a Romeu, solicitação para ingressar no pátio 3. Autorizado, ingresso no pátio 3, gol Fiocchi com a Romeu. Fiocchi com a Romeu. Sem restrições para o 160, 5519. Antes da Juliette, 3628. Dá 3628, mantém antes da Juliette, previsto portão 03, ocupado. Gente, externo baixado, cavado, passarela, 2263. Gente, aguarde pista livre. 63. O Mestre Cabral vai manter sobre o farol de Itapuã, estimado de 2 minutos. Oi, Salvador, é o Romeu Cabral? O Mestre Cabral vai manter sobre o farol de Itapuã, estimado de 2 minutos, devido ao tráfego na final. Certo, vai pro pátio da data, o Romeu Cabral. Só 3190, solo 06, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 3190. 013, para o táxi, da Alterna Galeão. 4 horas e 2 da autonomia, segundo 8 até o fim. Gente, gol no 03, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame a turno no 86, ajuste no 0 no 5, bom voo. Pátio oficial, 86, no ponto espera, me chama lá. Obrigado, bom trabalho. Falou, gol no 755, portão 3, plantão pushback, acionamento. Gol no 755, aguarde para início do acionamento. Aguarde. Pronto, boa tarde, tá 3... 190, livrando na Foxtrot, na sua escuta. Tan 3190, boa tarde, Alfa, mantenha a cidade da Juliette. Alfa Juliette, 3190. O solo Salvador, Gol 925. Pole position, posição 1 para pushback e acionamento. Gol 925, aguarde, será o número 2 no setor. Previsto mais 5 minutos. 925. Estacionamento está no 02, TAM 3145. TAM 3145, informe que será o número 3 no setor, previsto mais 8 minutos. Ciente. Identificação, submissão, número 80, reportou no 755, livre acionamento, chame para o táxi. Literalmente para o táxi, 755. TAM 3-4. Salvador, o voo 0-1-3, considera da 1-0. 0-1-3, a linha decola da 1-0, ventou no 3-0 graus, com medo de nós. Vale, a decolada 1-0, voo 0-1-3. Correu o passageiro do 2263, entrou? Sim, para a torre. O 2263, a passageiro já livrou? Seu solo foi 1-0, solo 1-2-1, decimal 9. Decimal 9, muito grato, bom fim de semana. Alô, passaria 2263, livrou na sua escuta? Passaria 2263, táxi via Alfa, mantém posição naquilo. Via Alfa, manterá posição naquilo. Oscar Bravo, eu informo ao pátio. Táxi da Bata. Livre táxi, pátio da Bata. Para 2263, ingresso via Aquilo, pátio 3, posição 02 do pátio 3. Via Aquilo, posição 02, pátio 3. Solo Gol, Golf Oscar Romeo, no pátio número 3. Gente, Golf Oscar Romeo. Obrigado. Controle Salvador, Gol Romeo no 2. Rapaz, Gol Romeo no 2, identifique, chegada Mari, deixa para 2000 pés, o ajuste no 0-1-5. Para 2000 no 0-1-5, ajuste Gol Romeo no 2. Ajuste no 0-1-5, bom voo. 095, ponto espera, dona Meia, chama a torre, boa noite. TAM 3628, Juliette, portão 03. Juliette para 03, TAM 3628. TAM 3190, Juliette, portão 09. Juliette 09, 3190. Voo no 925, na escuta. Consigo. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento após o parqueamento do Airbus da TAM 03. Tá certo, 925. vindo para o 360, 013. Boa noite no 755, ali mantendo 0. E mantendo 0, 755, devido à aeronave à frente, está no mesmo nível, a mesma rota, vai manter posição alinhado por 3 minutos. É, em 3 minutos eu aceito o treino, vou no 755. Salvador, Aero Portugal, 022, boa tarde. Portugal, 022, stand by it, to clearance, Yankee information. We the Yankee standing by Air Portugal 022. Air Portugal 022, red to copy. Go ahead, Air Portugal 022. Portugal 022, clear to destination Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, via Pezulu 1012, November, Tango, Lima, then via flight plan route. Take off from runway 10 after departure, left turn, Puka departure, Papa, uniform, Charlie, Alpha, and the transition Zipar, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Call code 5567, departure control frequency 120.80. In Portugal, 022, clear to destination, Lima, Papa, Papa Tango, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, then flight plan route. Runway 10 for departure, after departure left turn, Puka, departure with Zipar transition. Call 5567, and the control frequency 120.80, Portugal 022. Air Portugal 022, read the back, collect, come ready. We'll call Air Portugal 022, obrigado. Zero no 3, livre decolagem 1-0, vento 1-2-0 graus, meia dúzia de nós. 755, livre decolagem 1-0. Brasília. Gente, 3567, aguarde cópia Brasília, informação em curso Yankee. Da Yankee. O 755, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. Leda até 360, 755. Tornando com fim, 128 a bordo, solicita autorização de táxi. Bono 925, ciente, táxi via Índia, no ponto espera, chame a torre no 186, ajuste no 015, bom voo. Táxi via Índia, ponto espera 286, ajuste no 015, grato, bom serviço. Chão 3145, livre acionamento, chão para o táxi. Chama na 3145. Torre Salvador, gol 925, ponto espera, pista 10, tá pronto. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 925 está livre, 110 graus com 612 nós. Autorizada a linha de decolagem. Autorizada a decolagem, pistão no zero, gol 925. São 3567, copia. Copia, 3567. São 3567, Brasília aprovado nível 380, via peso Luno 7. Decola da pista no 0, perfil de saída Arbora Elefa com curva direita. Transponder 5576, controle 120.80. 0 no 3, bom trabalho. 380, aeroporto de Brasília. Via Peresolou 17, decolagem pista 10, perfil Arbor, Elefa com primeira curva direita. Transponder 5576 e o controle saída Salvador 120, decimal 80. Para 3567, correto, chame pronto. 3567. Alô, Salvador, boa tarde, eu vou 1856, está ciente da informação Yankee, autorização Recife. Boa tarde, boa noite, 56. Recife aprovado nível 390, via Peruísque 58. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda. Transponder 5575, controle 120.80. Ok, autorizado então Recife, nível 390, conforme a rota, Peruísque 58, pista 10, saída Puca, transição Caju, primeira curva esquerda. 5572 o transponder, 1208 o controle, gol 1856. Boa noite, 56, transponder 5575. Afirmo, 5575 eu transponder pro gol 1856. Boa noite, 56, correto, chame pronto. Mas pronto, gol 1856. Nove dois cinco, nove dois um, 1, 2, 0, decimal 8, mão volta. 2, 0, 8, boa noite, obrigado. Departure, that's a number 1925, airborne on passing 2000, go 1925, performing arbor departure. Go 1925, with the contact, flight level 360, over the passenger. Over the passenger, flight level 360, go 1925. Para taxi, o TAN 3145, está com 95 a bordo, 3:40, está alternando Guarulhos. Gente, são 3145. Táxi via Índia no ponto de espera, chame a torno no 86, ajuste no 015, bom voo. No 015, ponto de espera 286, eu tanto 3145, obrigado. 755, chame Recife, frequência 1251 e alternado no 3325. 351-1-3325. Uno 601, deixa para 2000 pés, informe estabilizado na final ILS e vai seguir tráfego da companhia que está passando Duna. Gente, descendo para 2000, reportarei estabilizado, gol no 601. Gol no 612, completa final, chama a torre 118, decimal 612, tomo posse. 1186, gol no 612. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Eco, Alfa Oscar, para a descida. Boa tarde, Papa Romeu, Eco, Oscar Alfa. Eco, Alfa. Eco, Alfa, Oscar, para a descida. Afirmativo, Papa Romeu, Eco, Alfa, Oscar. Identifique chegada a Aman, desça para 3000, ajuste no 095. Chamou a identificação, chegada a Aman, descendo para 3000, Papa Romeu, Eco, Alfa, Oscar. Eco, Alfa, Oscar, desça para 3000 e troca o transponder para 0242. Trocando o transponder para 0242, Papa Romeu, Eco, Alfa, Oscar. Aguardando pista livre, gol no 612. A 3, identifique, chegada Golf, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000 no 095, na Golf. Alô, Salvador, boa noite, Web 6722, informação, hein? 6722, confirma a hora estimada de Calço Fora. O Calço Fora é os 2055, estamos cientes aí do horário, que já está praticamente finalizado o nosso embarque aqui, a gente queria adiantar um pouquinho. Ok, gente, eu não tenho no sistema, chame mais 10 minutos, ok? Ok, tá na sua escuta aí, quando... de qualquer forma, chama daqui a 10 minutos. Travagem e cópia, joga no 4. Fala Salvador, gol 1856, pronto para o pushback acionamento na posição 08. 28, aguarda um instante. Aguardando, 1856. Corrigindo, 1856 está livre, push. Está livre, chama para o táxi, 1856. 0 grau, 069, que legal no 095. Pouso autorizado no 0, ou no 612. 45, decolar 2000, time controle no 208. 208. Sole Salvador, tá 3145. Eu tenho 4 cópias. Para o nível 380, está autorizado o Leda. Da presente Leda 380, está 3145. Disse 1, saída Lotar, curva esquerda, após decolagem pista 10. Controle 120, decimal 8, aciona 5554. Direcionamento chama em táxi. Salve Salvador, boa noite, azul 4206, tem informação em Yankee. Azul 4206, aguarde cópia Recife. Tá lá. 1925, contact now Recife Center, frequency 128.8, if unable 126.0. 128.8 or 1260, thank you back. Papa Romeo Echo Alpha Oscar, autorizado a final ILS, desça para 2000, o ajuste em 1095, informe no localizador. Vai seguir tráfego Boeing 737, passando do nada. Passou. Autorizado a descer para 2000, reportarei quanto no localizador. Echo Alpha Oscar, altímetro 1000 e... 15. 1015, Echo Alpha Oscar. Temos autonomia 3 de 15? Afirmativa, 3 de 15, autorizado Pátio Índia, no ponto 386, gol 1856. Correto. Paulo Bom, gol no 612, entrou. Gol número 2, continua até o Rex via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette, vai reportar no mesmo. Sim. Gol número 0, cuja aproximação é check 3 de pouso, reporte passando o marcador externo. Gostaria passando externo, gol. Passando externo, bastante checado, gol 601. Gol 601, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 1-0 graus, 05 nós, que negar no 0 no 5. P15, livre pouso, pistão no 0, gol 601. P567, livre, chame tarde. Autorizado, 3567. Do 4206, cópia. Pronto, Copa, autorizado Recife 370, apesulou, corrigiu até no ISC 58, decolagem pista no 0 com curva à esquerda, full Caracaju 120, decimal 8, 5002. Gente, o gol no 856 está próximo ao ponto de estar dando 0 e pronto. O 856 vai ter ponto de estar dando 0. Vai ter ponto de estar dando 0, gol 1856. 2, controle 208, azul 4206. Chama pronto, azul 4206. Vai, chama pronto. 1145, chame Recife, 1251 e alternado 3325. 351, 3325.